Não, tia, desliga tu primeiro. Não, tu. Killy? Oh, espera só um bocadinho. Não, desligas tu primeiro. Só um segundo, tenho outra chamada. Está lá? Desliga-me isso! Está bem, tia. Desta vez é que é. Um, dois, três... Tia? Ela desligou mesmo. Eu nem acredito que ela se tenha ido embora. Vocês eram como irmãs, faziam quase tudo juntas. Praticamente tudo. Coisas que algumas das tuas amigas não gostariam de fazer. Nem me fales disso. Coisas que as tuas amigas podiam até achar vergonhoso. Eu sei. Sorte a minha que te tenho a ti. Sorte a minha. É suposto isto arder. O seu nome é Phil e é o nosso ar. Veio do século XXII com a família atrás. De uma máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele veio conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. Dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Está de férias cá, mas vai ao liceu. E não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou. E acabaram por ficar onde ela os deixou. É o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Desde que a tia mudou de casa, a Killy tem-me usado para fazer todas as coisas que elas faziam. Que querida, assim passam mais tempo juntos. Abre-me isto, querido. Não estás a perceber. Eu estou a falar de ir ver filmes para raparigas, comprar maquilhagem e ir comprar roupa. Eu já comprei pelo menos 3 tops. Não tens de comprar, Phil. Na compra de um, o outro tem 50% de desconto. É de aproveitar. Não há mal nenhum num homem que conheça o seu lado feminino. As mulheres gostam de homens sensíveis. Que saibam apreciar as coisas de que elas gostam. Sim, mas olha que uma mulher quer um homem forte. Então não consegues, querido. Está quase, amorzinho. Um homem tem de ser duro e rijo, masculino. Querido? É escusado, a tampa está presa. Oh, pescos. Eu desprendia. O que é isso, filha bacana? Nada. Uhum. É, dá cá comprar isso. Comprar sapatos, arranjar as unhas, extensões no cabelo. Deves ter um encontro importante. É a minha lista de coisas que me recuso voltar a fazer. Vou dar lá a Killy. Eu sei que não é fácil ver a tia partir, mas tenho de manter os meus limites. Tens razão. Quando ela desatar a chorar por lhe teres partido o coraçãozinho frágil de menina, diz-lhe que cá o man está disponível. Ups. O laboratório de ciências não é aqui? A sério? É que estou a sentir uma química. Estou a sentir um engate tóxico. Ignora-o. Aqui é o laboratório dele. Desculpem, é o meu primeiro dia. Pediste transferência? Sim, o meu pai está na Marinha Real. Na Marinha Inglesa. Nós andamos sempre de um lado para o outro. É difícil fazer amigos. Não é nada. Já fizeste 2. Eu sou o Phil. O Falinhas Mansas é o Owen. Ou então... Tu é que és o tipo mais giro da escola? Ou então, quando é que ficas caladinho? Oh, bem, eu sou a Via, Olivia, mas gosto mais de Via. Via, também gosto. Ups, tenho de ir. Os ensaios da claque feminina. Ele está na claque? Não. Está a giro, aquilo. Hey, Phil, não te esqueças, depois das aulas vamos às compras. Killy, ouve. Eu acho que há certas coisas que é melhor tu fazeres com outra... Via! Via já conhece a Killy. Killy Via! Olá! Olá! Aposto que vocês têm montes de coisas em comum. Temos? Oh, sim! Vocês vão ser amigas. O tipo de amigas que vai querer fazer imensas coisas em conjunto. Tipo o quê? Tipo... arranjar o cabelo. Eu costumo cortar o meu. Comprar velas de cheiro? O meu pai não me deixa comprar velas. É alérgico a coisas femininas. Pintar coelhinhos de cerâmica? Oh, bem, não te esqueças, vamos às compras. Mal posso esperar pelos saldos. Saldos? Sim. Sim, sim, saldos. Saldos de sapatos. Grandes saldos. O que é que procuras? Botas pretas e rosa, ponta redonda e salto alto. Pois. De estilo clássico e uma rosa de seda na fivela. Sim! E sem borracha de saltos para fazer barulho. Quando andas... Eu vi uns desses na net. Quase morri. Eu morri mesmo. Deu-me um ataque. O meu espírito teve de ligar para o 112. Uhum. Anda! Pula! Rasguei os apontamentos de história. Olá, amor. O que é que estás a fazer? Já que, ao que parece, não vamos sair desta caricatura de século tão cedo, achei melhor desfazer as minhas malas e instalar-me. Bem, demorou 10 meses, mas isso é maravilhoso. Bem-vinda à família. Hey, o que é que achas desta cena? Oh, amor, não podes usar essas coisas. Ainda não existem. Eu sei disso, mãe. Estas coisas são feitas por encomenda, com um período de entrega de 6 a 8 segundos. Na verdade, Pim, a entrega demora 110 anos. Essas coisas só vão existir no próximo século. Eu estou mesmo muito à frente do meu tempo. Sábado. A Kelly foi comprar uns sapatos novos. Adivinha quem foi com ela? A sua melhor amiga, Phil. Não. Nope. Via. E no domingo, ela foi ao cabeleireiro para fazer madeixas. Sabes quem é que foi com ela? Via. E ontem, ela andou 3 horas a procurar uma blusa nova. Quem é que estava com ela? Via. Não, a mãe dela. Depois encontraram-se com a Via alugar o pônei perdido 2. Esse pônei perdeu-se outra vez? Eu sou um gênio. Obrigada por me teres apresentado a Via. Ganho um beijo por cada rapariga nova que te apresentar. Como é que te chama? Já conheces a Kelly? Olá, Jenna. Bem, olá, Jenna. Onde é que vais? O Owen está mesmo aqui. Estava a pensar que hoje, depois das aulas, podíamos ir passear com os virtóculos. Eu sei um sítio fixe. Oh, eu ia adorar, mas já tenho planos. Adivinha com quem? Via. Sim, e amanhã à noite adivinha com quem vão dormir? Via. Sim, e no sábado vamos ao cinema ver um filme? Deixa-me adivinhar. Com a Via? Não, com a minha mãe. Mas depois vamos ter com a Via. Oh, ei, Via! Ei, espera aí! Muito bem. Eu sei que o quarto de uma rapariga é muito importante. Tem de ser cool, da moda. Mesmo à maneira. Por isso, tenho um presente para ti, minha pequena linda flor. Uma réplica exata do meu quarto quando tinha a tua idade. Vamos. E quando eu tinha a tua idade, eu juntei um defletor de luz com um criador de hologramas, mais um temporizador e... Programei-o para um arco-íris de 5 em 5 minutos. Mas podes mudar para 2 se quiseres. É como se tivesse voltado ao passado. Se estás a falar do almoço, também eu. Depois do sinal. Adoro o teu inglês. Como é que tu dizes tipo fones? Fones. Fones. Ah, és mesmo incrível. Batatas são minhas. És uma ladra. Olha um palhaço. Não sei porquê, mas acho que vou buscar outro copo. Sim. O que estás a fazer? O que é que achas que eu estou a fazer? Eu estou à procura do meu pote de ouro. Tu não és muito alto para um duende? Sou alto para a minha idade. E não preciso que me lembres. Muito obrigado. Vá, onde está o pote de ouro? Não há ouro nenhum aqui. Tem de haver. Tu tens montes de arco-íris! Tu tens montes de arco-íris! Arco-íris! Arco-íris! Arco-íris! Oh! Estava só a dormir. Adormeceste por uns instantes. Não há tempo para isso! Quero meu ouro! Podes parar de fazer isso! Estás a assustar-me e não consigo concentrar-me! Quantas vezes é que eu tenho de acordar deste pesadelo até ele acabar? 4. Está bem. Olha, desculpa não ter estado muito contigo. Ah, tudo bem. É que eu dou muito valor à tua amizade, sabes disso? E eu à tua. Bem, claro que a princípio era porque tu eras a única com quem podia falar das coisas do futuro, mas agora... Tu és a única com quem me apetece falar sobre... seja o que for. Tu és... tipo a minha melhor amiga. Acho que não está a resultar, Phil. Isto fez-me sentir estranho. Tenho de voltar. Uou, uou, uou! Não, larga isso! Liga a televisão! É muito melhor! É como o livro que fala! Pois, mas... o livro não está sempre a tentar vender-me coisas. Ei, estamos no século XXI, filho. A vida não é perfeita. Ainda estás a pensar na Killy? Bem, ela agora está sempre com a amiga nova, a Via, e fui eu que as apresentei. Aposto que estás a exagerar as coisas. Tive uma ideia. Sabes que esta noite uma aurora boreal pode ser vista sobre a Groenlândia. A melhor vista é do lado noroeste. Eu estava a pensar fazer uma surpresa à tua mãe e levá-la até lá, mas... porquê é que não levas a Killy? Eu... não sei, pai. Bem, confia em mim, vai ser muito divertido. Sabes, eu lembro-me que foi assim que a tua mãe me deu o primeiro beijo. Leva a minha, tem cabedal. Ei! Ei! Provavelmente já tens planos para mais tarde com a Via, por isso não deves estar livre, mas eu pensei em perguntar-te se querias fazer uma coisa mesmo fixe depois das aulas. Eu sei que é em cima da hora e... claro, boa ideia, o que é que vamos fazer? A sério? É uma surpresa. Vai ter à minha casa às 4:30. Boa! Adoro surpresas. Owen, meu amigo, está a melhorar. Adivinha com quem vou sair? Via. Não, não, Killy. Killy, Via. Não, só Killy. Porquê? O que aconteceu à Via? Não lhe aconteceu nada, vou só eu e a Killy. A Killy e eu, só nós dois. É assim tão difícil de perceber? Olá, Owen. Olá, Phil. Olá, Via. Gosto dos sapatos. Obrigada. Ah, ouçam, tenho de fazer um teste suplementar de ciências na hora do almoço. Digam à Killy para... para ir ter comigo às 4:30. Porquê? Oh, é o último dia dos grandes saldos desta época. Todas as roupas vão estar à venda. Ela vai-se passar. Ah. Lá são os meus planos com a Killy. É pena que não haja duas. Assim uma ia com a Via e a outra ia ter contigo. Ou melhor, é pena não haver três, assim também ficava com uma. É isso! Duas Killys! Claro que isso seria impossível, desafiar as leis da física, para não falar do mistério ainda por resolver da clonagem. Sim. Tu é que sabes, Dr. Frank Andiffy. Ah! Tens de ter cuidado com os camponeses revoltados, sim? Camponeses revoltados... Às 4:30? Sim, bem, eu vim a perguntar-te se pode ficar para as 4:35. Sim, claro. Bem, tenho de trabalhar. E também ofusco o liceu de Handsome Town. Vamos a isso, Liceu Dancing Town! O que é que achas desta peça? As orelhas estão tortas? Não, simétricas. Fantástico. Então, 4:35? Já está. Olá, Phil. Olá. Muito bem. O que eu quero de ti é que vás à Feira da Ladra. Eu adoro a Feira da Ladra. Com a Via. Eu adoro a Via. Para eu levar a Kili, a verdadeira, a passear. Eu adoro passear. Sim, mas tu vás à Feira da Ladra. Eu adoro a Feira da Ladra. Almofadas! Olá, Kili. Anda, vamos embora. Eu estou mesmo ansiosa por chegar à Feira da Ladra e trocar dinheiro por roupa. Ora bem, antes de entrares, só quero que fiques avisada, fiz umas alterações. Ao contrário de ti, o sangue nas minhas veias não é cor-de-rosa. E como tu disseste, o quarto tem de se identificar comigo, com os meus sonhos, com a minha personalidade e... agora acho que está bem. Confirmada. Não pode ser! Vá lá, mãe! Onde é que nós vamos? Vamos ver uma coisa muito especial, a que eu gosto de chamar Aurora Boreal. A sério? É cabedal? Segura-te bem. Lembro-me da primeira vez que vimos a Aurora Boreal. Acho que foi a primeira vez que nos beijamos. Caio sempre com estes fenómenos. A sério? Não sabia. Adoro esta blusa. De certeza? Adoro esta blusa. Bem, então porquê é que não a experimentas? Aqui não. Está esquisita, Kili. Olha, olha. Isto é a coisa mais linda que eu alguma vez vi. Também eu, Kili. É a Via. Oh, não atendas. Essa chamada vai-te ficar muito cara. Olá, Via! Espera um segundo. Obrigada. A Via quer saber onde é que eu estou. Ela diz que me deixou trocar de roupa e agora eu não estou lá. Tu vais-te fartar de rir com isto. Isto não é assim tão mau, Kili. Tu duplicaste-me! Shhh. E sem a minha autorização? Era a única maneira de eu poder estar contigo. Acho que eu é que decido com quem é que eu quero estar. Além disso, tu é que me apresentaste a Via. Claro, para não ter de fazer aquelas coisas contigo. Apresentaste-me a Via para não teres de fazer coisas comigo? Não. Não estás a perceber nada. Só as coisas de rapariga. Vá lá, quer dizer, desde que a tia se mudou, tens-me usado para fazer todas as coisas que fazias com ela. Eu não quero ser a tua melhor amiga. Eu quero ser o teu namorado. Quer dizer, amigo. Um homem. Um rapaz. Um rapaz amigo. E porquê que não me disseste isso? Eu não sabia como. Phil... podes dizer-me o que quiseres. Eu sou a tua namorada. Quero dizer, uma rapariga, que é a tua amiga. Tu sabes, uma amiga. Uma rapariga. Onde estiveste? Fartei-me de andar à tua procura. Procuraste ao pé da senhora dos Espantos Espíritos? Sim. E ao pé das pipocas? Fala, fala. Sim. E na tenda dos coelhinhos de cerâmica? Não. Era aí que eu estava. Eu adoro flores, eu adoro o meu cabelo, eu adoro os meus brincos, eu adoro o meu colar, eu adoro a blusa, eu adoro a feira da ladra. Olá, Phil, quem é que disse que os homens não sabiam ouvir? Ele é um manequim. E eu sou uma réplica. Imagina só como vão ser bem comportados os nossos filhos. Vê bem, vão estar todo o dia assim. Não te mexas. Eu estava só... Bela blusa. Parece que fui eu que a escolhi. Ela disse-me... Eu adoro esta blusa. Eu também a adoro. Ótimo! Adivinha quem vai pagá-la? Sim, agrada-me muito. Este é um belo ambiente para dormir, para fazer os trabalhos de casa e para brincar com os amigos. E para conquistar o mundo.